las nalgas de mandarín. O vosso filme predileto com miúdos, vá. Os Goonies, claro. Os Goonies, sim. Ah, bem respondido. O Pedro também ia responder isso. Eu, por acaso, vou escolher aleatoriamente um filme. À sorte dos milhares que estava preparado. Os Goonies. Os Goonies. Opa, os gajos dos Goonies safaram-se, alguns, não é? O Hobbit. O Josh Brolin. O Hobbit. Yeah, o Brolin, sim. Yeah. Tão bom. E há lá um gajo que é um dos meus atores preferidos de puto, que é o... Como é que ele se chama? Corey Feldman. Sim, sim. Esse sim, ficou drogado também. E outro Corey Feldman. Sabes que há pouco tempo houve um stress qualquer com o gajo. O gajo ameaçou numa entrevista a falar e deu uns toques que houve cenas de assédio sexual aos putos nos anos 80. Yeah. Um escândalo qualquer com o gajo e com os gajos dos Goonies. Mas isso depois nunca se soube muito mais do que isso. Mas nos Goonies? Opa, em todos, que havia uma rede de gajos que obrigavam os putos a fazer uns bobos. Cenas. Um bobozito. A sério? E, sim. Isso, isso é o spotlight dos atores criança, caralho. Opa, ainda não vi o spotlight, estou a resistir. Não, não vejas. Eu vou ver amanhã, se Deus quiser. Mas tu és jornalista, não és, Raquel? Eu sou jornalista, é verdade, sim. Pois, eu ouvi dizer que os jornalistas já não lambem as bolas desse filme. Porque eu levo a profissão. E são jornalistas de crítica de cinema, não sou eu. Eu só sou jornalista de coisas triviais. Televisão e assim. Estás a falar que é do Mourinho? De quem? O Mourinho. Exato, a resposta certa é quem? Jorge Mourinho. O nosso amigo. E o Jorge Mourinho? É do Público. Não conheço. Ah, daqueles que põem as estrelinhas nos filmes. Sim, estrelinhas não, bolas pretas. As bolas pretas. O Mourinho até é querido. Eu sempre que vejo um filme no Público com meia bola, vou logo ver. É sinal que ele é bom. E quando tem mais duas bolas, não vou ver, que é sinal que vou adormecer. E funciona sempre. Filme tipo com um gato a miar durante 3 horas. Ah, oh, uma obra de arte. 4 bolas, não vou ver. É a semelhança entre o Mourinho e o Hitler, é que só tem uma bola, não é? Está certo. Não há crítica, pá. Não há crítica. Não há dinheiro para pagar a críticos. É tudo ridículo. Tu hoje em dia tens putos nos blogs a fazer crítica de cinema. O que é que eles percebem de cinema? Agora é que mataste tudo. Até amanhã. Até amanhã. Foi a música, ao Pedro. Não, mas ela tem razão. Ela tem razão. Já não somos putos, cara. Ela tem razão. Pois, vocês não são putos. Não, nós já não. É merda é mesmo. Ela tem razão. Já não somos putos. Sabes que eu há um tema que eu cunhei, que eu inventei há um tempo atrás, que é o toca-toca-beu-beu. O que é o toca-toca-beu-beu? É que tu vês putos agora com 19, 20, 22 anos que vão falar de cinema do modo académico como se vissem cinema desde os menos 30 anos. Não é? Tá, mas a cena se eles vissem efetivamente, porque uma coisa é ver os filmes. Imagina, tu tens 19 anos, já papaste tudo que há de cinema clássico e não sei o que é, e tudo e mais alguma coisa. Outra coisa é ver os trailers no YouTube. E achar que percebes alguma coisa daquilo, percebes? E tu não podes perceber sequer e absorver nada com essa idade. Há filmes que não são para essa idade, não interessa, não vale a pena malhares. Qualquer tipo de crítica ou comentário, seja de cinema, seja de futebol, seja de gastronomia, não podes fazer com determinada idade porque não tens vivência para criticar. Tipo, só cagas postas de pescada de partir de determinada altura, percebes? Mas isso é verdade, é. E as pessoas, é eu sempre fui nesta cena dos blogs, porque o blog não é jornalismo, não tem nada a ver. E tu o que é que fazes como blogger? Tu tens que dizer o que é que sentes, o que é que o filme te fez sentir, ponto final. Não tens que fazer uma estrutura de jornalística, pá, chegas, olha, pronto, e é altamente subjetivo. E há gajos que querem ser um Mourinho, pronto, com 18 anos. Assim, tu também não estás num país onde exista mercado suficiente e também dinheiro suficiente, porque para fazer crítica é preciso ser-se pago para o fazer, não estás num país que tem esse tipo de tradição, percebes? Portanto, todos os exemplos que têm, que tens, tirando um ou dois, tirando o João Lopes, pá, quem é que tens mais a fazer crítica de cinema? Não tens mais ninguém, percebes? Pois, portanto, tendinha. Alguém pôs uma piada no meio da conversa. O Axel também. Exato, o Axel do... Mas vocês, isto é o episódio mais sério de sempre. Vocês estão a falar de coisas que eu não percebo, que é cinema. Podemos falar de gajas. Eu estava aqui a ver Pronto. A rapariguinha do Air Force One. que era muita gira, vocês lembram-se? É a filha do presidente. Vocês têm o quê? 50 anos, meu? A sério? Vocês estão a falar de cenas que eu nunca vi. Nunca viste o Air Force One? O Air Force One nunca viste. Presidente dos Estados Unidos, já viste. Harrison Ford. 35 vezes na SIC. Nunca viste. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Não, mas a gente tem que falar. Ah, já sei. Já viste de certeza que era. Não, ó Carlos, temos que falar da Cidade dos Anjos. A cidade não... depois é, quando convida gajos... E a Casa do Lago. É, e Nicholas Park. Assim. A Casa do Lago. A Casa do Lago e essas coisas. Bem, porquê a Casa do Lago? Porque a gente gosta, ué. É um filme espetacular. É tipo o Matrix, só com o Keanu Reeves, sem mais nada. Epá, o Keanu Reeves é a pior cena do filme. Qual é que é o filme em que ele come a coisa do Woody Allen? Não come a coisa do Woody Allen. Coisa do Woody Allen? Não vi? Opa, espera lá. As gurias... Não, não é o As Good As It Gets. É que quem costuma comer a coisa do Woody Allen é a filha dele. Não sei se vocês sabem. É verdade. Sim. Óbvio. Mas pronto, continua. Filha adotiva. Mas que filme é esse? Espera aí, eu vou discutir. Keanu Reeves é aquele filme em que ele come... A coisinha. Pá, desculpa, coisinha. Lá, eu tenho isto não está a melhorar absolutamente nada. Espera. Já passou de coisa para coisinha. Tá? Something's gotta give, exatamente. Alguém tem que ceder. Que é com é com a Diane Keaton e o Jack Nicholson. É que ele faz de médico e como a Diane Keaton é a pior pessoa. Ah, já percebi que estás a dizer que é a coisinha de Woody Allen. Já cheguei. Pronto, do Eddie Hall, exatamente. Está certo, está certo. Isto tem uma razão de ser. Quando eu digo coisinha é porque é alguma coisa concreta. Tens razão. Mas é pronto, isso é um filme de gajo, acho que nunca vi. É um bocado terrível. É maravilhoso, desculpa lá, Ernest Myers. Eu vi isto no contexto de conjugal. Mas não me lembro. Não, porque foste obrigado, claro. Ai, sim, querida, vamos ver uma comédia romântica, porque eu adoro, sou super sensível. Já pensar nos Transformers enquanto estava a ver passando cuecas. E acordo com uma cotovelada de 10 minutos. Não estás a ver, tu estás a fazer isto porque sacrifício, não queres mesmo ver. Não, eu vejo. Tenho este olho aberto. Bem, mas deixem-me voltar à miúda do Air Force One, que era tão gira. Ainda não consegui perceber quem é. Está feia. Está feia. Liesl Matthews. Mas isso não interessa para nada. Tudo para dizer que ela ganhou um processo, um lawsuit, de 2 bilhões de dólares. E então, pronto, dedicou-se, criou uma empresa, etc., e deixou o cinema. Só curiosidades. Mas as pessoas ficam sempre um bocado surpresas quando os putos crescem, não é? Pois. E vejam lá como é que o puto está. O puto tem que crescer, caralho. Não é? Como o pequeno Saúl. Não há nada. Exatamente. Pá, sabes que uma das vantagens de seres de Coimbra é que podes ir almoçar a qualquer lado e teres o Saúl ao teu lado. E no outro dia. Ele é daí? Ele é daqui da Tocha, ou de Mira, ou caralho, aqui de perto. Eu também sou daí. Tu também és daqui? Perto. És de onde? Não. Sou da Oliveira das Meias, é mais acima. Oliveira das Meias não é a do hospital. Eu só conheço a do hospital. É o outro Oliveira. Oliveira das Meias é Aveiro. Ah, pois. Eu ouvi logo para o sotaque que não eras... O pé de Espanha, não é? O pé de Espanha. Ai, está certo. Ah, mas ela está feia. Quem é que está a dizer que ela estava gira? Não, eu disse que ela era muito gira, que agora está terrível. Ela era muito gira, ela tinha quantos terrível. Anos? 5? É, pá, pronto, se calhar vamos mudar de assunto, não é? E o miúdo da vida é bela, já viram? Não. Ah, esse agora... não vi. Olha, você tem que está aqui para baixo. Okay. Está aqui. Cresceu também. Cresceu e agora participa no Dancing with the Stars. Foda-se. Isso é o final. Mesmo. Mas esse Dancing with the Stars americano é tipo aquelas armadilhas para moscas das celebridades mortas, não é? Claro. É, em todo o lado. Ah, deixa cá ver aqui mais miúdos. Como é que chama o miúdo? Lá estás tu com perguntas difíceis. Espera aí, eu vou ver. Deixa lá procurar. António. Para trás, António. E o Agarrem-se Bebé, gosta? Giorgio Cantarini, está bem, nunca mais fez nada, não é? Claro. Gosto mais do Agarrem-se Babes. Giorgio Cantarini. O Agarrem-se Bebé é o melhor filme com o bebé, caralho. Qual é que é o Agarrem-se Bebé? Não, o melhor filme com o bebé é o bebé foge. Um bebé. Qual? Ah, sim, esse é engraçado. É que tem a cena do fantasma. Do fantasma. Tem é mentira, não é? É mentira. Não, é mentira. Aquilo é um cartaz. Sim. Deixem o mito sobreviver. Não matem os mitos. Está tão horrível. Está mesmo com aquela cara de criança que era fofinha e agora está horrorosa. Basicamente, e a Matilde? Basicamente, já viram a Matilde? Somos todos nós. A Matilde. Matilde. Que era Matilde. O filme Matilde. Do Danny DeVito. Espalha-brasas. Espalha-brasas. Não cresceu bem a rapariga. Então, ficou um cabaço. Epá, vocês só estão a dizer mal de mulheres. Epá, mas vocês já viram as vossas fotografias quando eram putos e agora? Eu estou muito melhor agora. Eu era. Gira, ela está muito fofinha. Está bem, pronto. O fofinha diz tudo quando a gente diz que a rapariga é fofinha. É uma pessoa espetacular. Exato, é uma pessoa espetacular. Vocês só estão a praticar bullying. Pronto, já chega. Então, e crianças cresceram bem? Olha a Claire Danes. Sim. A Claire Danes também começou bem miúda. Sim, cresceu. Cresceu mal. Aquela da testa grande, como é que ela se chama? A da família Adams. Ah, sim, a Christina Ricci também. Christina Ricci. É uma fase difícil, mas depois encarrilou. Yeah. Sim, essa está muito bem. A do Twilight. Ah, sim, ela era a miúda de um filme qualquer. Quem é que nunca tinha visto? Ah, é o Carlos. Eu nunca vi. Quê? Nunca viste o quê? O Love Actually. O quê? Amor acontece. Epá, olha, isso é mentira. Juro-te que é verdade. É mentira, não acredito. Como é que é possível? Não, eu sei que é o filme que tem a portuguesa, não é? A Lucianice. É, Lucianice, até. Mas nunca vi isso, cara. Que retrata os portugueses, sobretudo as portuguesas, como pessoas com buço. E como lobisomens. É a parte mais maravilhosa desse filme. Hã? Quando o gajo chega a Portugal, parece uma quinta de lobisomens. É, pá, acho que completamente. Já chegam. Esta é a minha família. O rapariga. Olha cá, rapariga, não vejo que ele está a pedir um casamento. É aquela atriz, Boeda Gorda, que chegou a apresentar o 5 para a meia-noite. Sim, e era dos contemporâneos também. Sim, que lhe chamavam a Gorda. A Gorda, exatamente. Uhum. E já que falamos da Gorda, fala-nos lá da gaja, Raquel. Que é um sucesso aí na internet. Ei, por falar da gorda, fala da gaja, o que é que isso quer dizer? Não, é, começa por um A. Exato, é a gorda. E vê o guia a seguir. E vê o guia também. Exatamente. Então, o que é que vocês querem saber? Conta-nos como é. Olha, que mas agora, desculpa, antes de falares nisso, eu tenho uma amiga minha e eu disse-lhe assim: olha, eu tenho um podcast e ela é boring. E esta noite vou falar com uma, não sei se conheces, uma rapariga da internet que é a gaja. Yeah! E o quê? Ela é espetacular! Eu sigo-a todos os dias! Ai, ai, ai! Mas a gaja começou aí, foda-se, parecia que estava a falar do. Parecia o meu filho a falar do Avô Cantigas. Eu, foda-se. Mas o seu filho ouve o Avô Cantigas? Ouvem todos, eu tenho 3 filhos. Ah, mas ele fez um comeback, não foi? Sim, mas um comeback. Ele até joga a bola e tudo. Porque ele agora é o verdadeiro Avô Cantigas, ele antes era um tio. Ele antes era o pai Cantigas ou o irmão Cantigas. Ele tem quantos anos? Que não é? 50 e tal, nem 60. Ele não envelhece. Ele já deve ter uns bons 65, 70. Mas, vamos ver, como é que ele chama-se? Carlos Vidal. Espera aí, vamos ver. Isto não é só estar a ver gajas boas e criancinhas estranhas no coelho. Eu aposto nos 65. Carlos Vidal. E outro dia vi o avô Cantigas. Nasceu em 54, portanto tem 60. E fazer as contas com diz o Guterres. 61, 62. 62. É da Lausanne. Pois é, é aqui de Coimbra. Que caraco, fogo, é tudo daí, meu Deus. Não é? O que é de Lisboa? O Castelo Branco? Ele não, ele é de Moçambique. Não, é Moçambique, é Moçambique. É igual. É de Santo António dos Cavaleiros, portanto, não é de Lisboa. Eu também não sou de Lisboa, portanto, estás na boa. Mas a tua amiga, como é que se chama? Chama-se Raquel. Também se chama Raquel, como também eu. Também se chama Raquel. Como oh, sabe, um beijinho sim. Para ela. Ela vai ouvir isto e ela vai-te mandar um cabaz de fruta. Mirtilos. Exato, mirtilos. Vai pedir um empréstimo ao banco para te comprar 2 quilos de mirtilos. Enquanto houve o fantasminha brincalhão do professor Cantinho. O professor não, do avô Cantinho. Mas fala-nos da gaja, então. Tá, fala-nos da gaja. Então, a gaja foi criada, nasceu há 2 anos. Olha, está agora a fazer 2 anos, pai, no dia 23 de fevereiro. Porque pronto, eu não tinha mais nada para fazer, então tirei umas fotografias com um tarol de plástico e um rolo da massa na mão e pus-me a escrever merdas sobre sexo e relacionamentos e sobre experiências deprimentes que eu já tive e pronto, e depois a coisa começou assim e está a correr bem. Passados 2 anos tenho 57 mil seguidores, um livro e pronto, e podia ser pior. Mas isso não afeta a tua vida pessoal? Não tens pessoal a perseguir-te na rua e o caralho? Não, ninguém me conhece. Olha, só fui reconhecida uma vez quando estava a comprar fruta na Feira do Relógio. Estava a comprar tomates na Feira do Relógio e fui reconhecida pela menina. Tomate é fruta, não é? Está certo? É fruta. Sim, é assim, claro. É um fruto. Um fruto. Não é fruta? Não. É um fruto. Fruta é o que comes como sobremesa. Lá. Sim, mas vá, segue, desculpem-me. Podes comer tomate a qualquer hora do dia. E à noite. E à noite. E pronto, e depois a rapariga, ah, não sei quem, para a gaja, nanana. E eu, uou. Pronto, mas de resto ninguém me reconhece, até porque eu estou um bocadinho diferente nas fotografias. Eu fizeste Photoshop com umas Kardashians, foi? Bué Photoshop. Eu ao vivo sou assustadora. Mas é que eu pensei, eu quando vi, eu já tinha ouvido falar da tua fama. E quando vi que tu davas a cara. quando vi que davas a cara, pensei, foda-se, esta gaja dá a cara, isto é perigoso, então ela tem uma atividade profissional e tudo. Ah, não, houve, não, nunca tive nenhum problema. Estranhamente, nunca tive nenhum problema. Até hoje, até todas as 14 pessoas que ouvem o nosso podcast onde começar a perseguir. Não. Tiveste um post muito bom que foi o que eu descobri que começava que era vacas ressabiadas e não sei o quê. Uhum. E esse post foi aí que eu descobri que alguém partilhou. Sim. E depois e esse post era muito bom. Quem não viu, recomendo. Já um post? O que é que dizia? Era tipo do feminismo em 2036, as crianças, isto e não sei o quê, blá blá blá. E eu gostei muito desse post. Até como tenho uma filha. Ah, era aquele, foi aquele post que eu fiz no Portugal 2036, não foi? Já sei. É capaz, sim. Era sim, uma coisa sim, de 2036 sim. E. Exatamente. Era muito bom. Vacas ressabiadas e feministas, que futuro. Exatamente. Era isso, era começava assim. Quem não conhece, que vá procurar, que esse post sim. É espetacular. Mas quem é, que não conhece? Quem é que não conhece a gaja? Já percebi que tu és. Epá, o que é que internacional. É um fenómeno, cara. É. Mas tu não achas que este mercado de uma mulher vir falar destes assuntos de sexualidade assim de uma maneira tão aberta atrai o público errado? Como não. Nós, por exemplo. Pois, exato. É disso que eu estava a pensar. Não. Não, muito pelo contrário, até porque da experiência que eu tenho tido de pessoas que continuam a seguir e a comentar todos os dias e que se mantêm fiéis ali, em contraponto com os haters e os taradões e os misóginos que lá vão também todos os dias fazer comentários desagradáveis, eu acho que o balanço é muito mais positivo do que negativo, portanto sim, tenho um público. Se é uma coisa para um público mais abrangente, acho que não, porque primeiro Portugal é muito pequeno e depois é um país de grandes costumes e é uma coisa de nicho, efetivamente, eu nunca terei 1 milhão de seguidores, mas acho que existe público, sim, existe, acho que há muitas mulheres e muitos homens que se identificam com aquilo que eu escrevo, porque a maioria, pelo menos uma parte, pensa da maneira como eu penso, só que não tem coragem de escrever e nem sequer de dizer aquilo, portanto, sim. Pois, porque não é uma questão de mentalidade, é mais uma questão da maneira como tu abordas as coisas, que normalmente uma portuguesa típica retrai-se um bocado dessas coisas. Com buço, vais dizer agora. Exato. Com buço também. Filha também do Bobi, filha do Bobi. Todas as mulheres têm buço. A única pessoa que não tem buço é o Carlos. E o Castelo Branco. E o Castelo Branco também tirou o laser. Tira o laser. Não, eu fiquei fascinado. Foi que pela primeira vez ouvi uma palavra neste podcast, que normalmente só usa palavras de merda. Buço. Que não conheci. Misógino. Não, já fui ver a versão às mulheres. Portanto, temos que o Miguel cá connosco todos os dias, que é um misógino. E eu não sabia. Desculpem, pronto, fiquei fascinado. Continuem. Ok, pronto. Mas tu não participaste em nenhum filme quando eras criança, imagino. Eu? Sim. Opa, filmes caseiros só. Mas não sexuais. Ah, ok. É que eu já estava a procurar agora. Acho eu. Espero que não. Que te saibas. Na realidade, agora que falas nisso. Não, que horror. Não, havia, filmes havia, não. Havia aquele tio que vinha com rebuçados. Ai, que horror! Com rebuçados de ir comprar a Mirtilo. Exato. Ia comprar a Tui. Badajoz. Não, porque Badajoz é no sul. Porque não te esqueças que eu sou da Oliveira das Meias e nós não íamos a Badajoz, nós íamos a Tui e a Vigo. A Tui, pois é. Compraram a minha Barbie noiva, foi comprada em Tui. Era daquelas grandes que ficavam em cima do guarda-fados? Não, porque essas não têm. A Barbie não tem um suporte para estar de pé. Ah, já sei uma Barbie, sim. Pensava que tinhas daquelas que de meio metro que não podiam se. Não, essas sexuais és tu que tens, ó Pedro. Essas que enchem e. Com a boca aberta. Três buracos vibratórios. Não sei, não, estive em Hamburgo numa mega sex shop que era tipo um hipermercado. Bem, tinha lá cenas. Epá, tinha lá uma sapata para dar pancada, spanking. Sim. Era tipo uma cena de madeira, pai, do tamanho, sei lá, que ele tinha para aí um metro de comprimento, mas assim madeira grossa, estão a ver, tipo tábua. E depois tinha uma sola de borracha de uma bota, pai, o 51. A sério, pai, o pé do, sei lá, do Kobe Bryant, uma coisa assim de género. Tipo a sola de sapato, assustador. Não, mas vocês estão-se a rir, mas de certeza que neste momento alguns no mundo estão alguém a apanhar com uma merda dessas. Ah, ia gostar. Ia gostar. Certeza. Só o gajo é das 50 sombras é que não leva com uma merda dessas. É com umas pedras. Ah, coitado, ia parar o outro lado do vídeo. Aquelas. Está certo. Será coisas assustadoras, meu. Fatos de borracha inteiros. Já estou aqui já estou a procurar voos para Hamburgo. Já estás a mandar. No E-Dreams. Não, estou aqui no E-Dreams já. Para Hamburgo. Não dá nada, estou travado. No Red Light District, aquilo é muito engraçado porque há uma zona delimitada para as prostitutas fazerem o seu trabalho, porque a prostituição lá é legal. E então, elas andam todas tags e leggings, têm um uniforme. Pronto, é para serem identificadas, cara. Sim, e acho tal, muito bem. Acho muito bem. Depois tem os seus livrinhos com as vacinas e com as coisas todas. Acho claro, muito bem, cara. Tipo a vacina contra a raiva, o tétano. Claro. E podes carimbar uma caderneta e ao fim de 10... Tens a app. Cartão de cliente. Tipo no H3, tens a app. Exato. Está certo.